André Cedês, a potência dos paridões. Se liga aí. Chama a novinha que gosta de marginal. Chama a novinha que gosta de marginal. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta. Tem a bala, tem o lance, tem maconha natural. Chama a novinha que gosta de marginal. Vai chamando a novinha que gosta de marginal. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta. Tem a bala, ó. Essa novinha é muito esperta. Ela gosta de sentar na arma. Senta, senta na peça de prata. Senta na peça de prata. Eita novinha cheirosa. Senta na peça de prata. Eu tô senta. Levando, tô levando. Eu quero ver isso. Eu quero ver. Solta aí. Alô, monstrão de Goiás! Monstrão de Goiás! Alô, Bruno! Deixa na viola, viola, viola, viola, viola! Chama a novinha que gosta de marginal. Novinha gosta de marginal. Pode avisar ela, tem tudo que ela gosta: a bala, o lança e o caestronda. Vou chamar um cara, esse cara é moral, Xoxão da 300. Porra. Pode avisar ela que tem tudo que ela gosta. Tem a bala, tem o lance, tem maconha natural. Essa novinha é muito esperta. Ela gosta de sentar na arma. Senta, senta na peça de prata. Alô, fechou! A casa vai cair. Senta na peça de prata. Senta, senta na peça de prata. Faz o sinal da malota. Marquinhos, faz o sinal da maloca. Senta na peça de prata. Deixa na viola, viola, viola, viola, viola, viola. Que parada é essa? Esse swing é esse? É muito louco, diferenciado. Putz, é uma novinha que gosta de marginal. Que gosta de marginal. Pode avisar, ela tem tudo que ela gosta: a bala, o lança e o caestronda. Chama a novinha que gosta de marginal. Vai chamando as novinhas que gosta de marginal. Pode avisar, ela tem tudo que ela gosta. Chega de reboada. Essa nova é só canque. Oh, ela gosta de sentar na... Vai, vai, senta na... Perdeu tudo. Quebrou, quebrou, quebrou, quebrou. Sai do meio, sai do meio. Eita porra. Senta na peça, eita porra. Alô, meu pessoal, Ricardo. Senta na peça de... Você me lembra. Eu fui assim, senta na peça de prata. Que novinha é essa, meu Deus do céu? Meu Deus do céu. Chama a viola, viola, viola. Domingo tem Caio Estrondo aqui de novo. Alô, Ítalo do vidro, Ricardinho. Vidro fã. Deixa bem baixinho, bem baixinho, bem baixinho. Tote. Próximo domingo tem Caio Estrondo aqui no fundo de quintal. Sinto muito por você. É Caio Estrondo e Felipe Falcão. Pronto. Pode ser. Domingo também tem sítio. Família CL cai estando no domingo também, viu, pai? Família CL, tamo junto, brother. Ela tá, senta. Tá. O rei do Flux. Essa novinha é muito esperta. Ela gosta de sentar na ama. Senta, senta na peça de prata. Eita, surra, vai! Senta na peça de prata. Senta! Senta na...